escola estudar. Sem os estudos não vou conseguir trabalhar. Por favor, meu Deus, eu peço pra você, pra ajudar minha família a conquistar a comida e lá. Tenho muitos sonhos pra realizar, com fé em Deus vou conseguir alcançar. Vejo maior destruição em um só lugar. Corro atrás e ralo muito mais. Toda caminhada tem um primeiro passo. Acredite em você e não no fracasso. No passado recente, um menino incompetente, na palavra de Deus firme e permanente. Escrito na bandeira, ordem e progresso. Como vamos progredir se não temos acesso? A gente tem que ter bondade, honestidade, para continuar a vida fora da pilantragem. Nunca na minha vida eu quis roubar e não aprendendo chegar até lá. Desde cedo aprendo que é errado, sempre vou estar do outro lado. Vou ter esperança de lutar pra eu chegar onde penso que vou estar. O conceito vai mandar a ideia pra te ajudar. Minha memória eu ponho pra pensar, pra pensar. Eu ponho pra pensar. Apresentar no movimento, rua no hip hop tem muito talento. Um garoto com sonho de sair da periferia, envolvido no rap, conceito forma família. Te considero é torcedor do Mengão. Bate forte a emoção no coração, irmão. Habilidade no futebol, diversão, pipa no ar. Moleque de atitude, parceiro, posso afirmar. Se sente seguro perto da sua família, Ryan, Bia e sua mãe, Nilda. No seu aniversário eu vou te dar um boné, uma barreta pra considerar a banca, né? Ninguém acreditou, está evoluindo. Estudou com unhas e dentes, escudo, espada avançou. Aí neguinho, dificuldade vai vir e morou. Pra chegar onde chegou, de rouba não precisou. Não quero que seja mais um na estatística. Criança viciada no crack, maconha e cocaína. Rua, não quero ser pobre nem rico. Vou lutar pelos menores oprimidos, que vive na favela, esquecido, sem amor. Vejo todo mundo aqui no mesmo valor. Você é exemplo pra mim, Deus te abençoou. Obrigado, Senhor, pelo esse rap em forma de louvor. Meu sonho é um dia viver muito feliz aqui neste lugar. Meu sonho é um dia viver muito feliz aqui neste lugar. Determinação, seja forte, irmão. É preciso pensar, acreditar com o coração. Naldo, somos capazes, juntos até o fim. Com sua parceria não tô sozinho. Sou criticado, meu pai da minha mãe é separado. Hoje tenho um padrasto do meu lado. Ele me ensinou o que é certo pra não cair no errado. Muitos não tiveram a sorte e é maltratado. Tenho muitas coisas pra aprender. Vou estudar pra você ver o quanto é valioso os estudos, você vai reconhecer. Pega borracha e lápis e vai aprender. Dos meus estudos vou cuidar, pode acreditar. Saia dessa vida de roubar, matar. Vou batalhar para conquistar uma vida digna, não deixe de estudar. Estudar significa aplicação. Coloca a mente pra funcionar, ladrão. Tem pessoas de poucas e grandes vitórias, muitos acontecimentos de trajetórias. Você não pode desistir de batalhar. Abra os olhos, reflita para conquistar. Deus está do meu lado, pode acreditar. E também está do seu para te ajudar. Meu sonho é um dia viver muito feliz aqui neste lugar. Meu sonho é um dia viver muito feliz. Feliz aqui neste lugar.